DJ Nem Produções, bota a concorrência pra dançar. DJ Nem Produções, arrebentando os corações. Final.

Banda Fetiche. Banda Fetiche. Fetiche, fetiche. Respirar.

mente e volta pra mim. Eu não quero te perder, faço tudo por você. Na verdade eu não vivo sem ti, volta pra mim. A variagem number one do Pará, Poderoso Genisol. Apaixonou.

Deus. Betinho estabelece, estabelece. Se for menina, eu preciso.

pro meu coração. Pena que só eu meus sonhos encontrei. Escrevo em meu diário coisas de nós dois. Me apaixonei por ele, um lindo rapaz. Ao fundo sonho e realidade. O que fazer, não sei. Escolho o sonho, realidade. Ai, ai, ai, vivendo amores, ilusões. Ai, ai, ai, escolho o sonho, realidade. Ai, ai, ai, vivendo amores, ilusões. Ai, ai, ai, sonho, realidade. O que fazer se quando acordo felicidade? Escolho o sonho, realidade. Ai, ai, ai, vivendo amores, ilusões. Ai, ai, ai, escolho o sonho. Esse sim detona de verdade. Na praia eu caminho só, ouvindo o som do mar, como se fosse a sua voz. Oh, e quando chega o amanhecer, vejo raios de sol brilhando com o seu olhar. Superman ficou fraco, o Pinguim jogou Kryptonita. Lex Luthor e Coringa roubaram o laço, Mulher Maravilha. Superman ficou fraco, o Pinguim jogou Kryptonita. Lex Luthor e Coringa roubaram o laço, Mulher Maravilha. Liga na justiça, ela tá dominada. Agora só tem uma saída. Foge, foge, Mulher Maravilha. Foge, foge, Superman. Foge, foge, Mulher Maravilha. Foge, foge, Superman. Foge, foge, Mulher Maravilha. Foge, foge, Superman. Foge, foge, Mulher Maravilha. Foge, do Superman. Você é minha maravilha. Eu sou seu Superman. No swing desse sonho, eu quero ver você, meu bem. Você é minha maravilha. Eu sou seu Superman. No swing desse sonho, eu quero ver você. Liga na justiça, ela tá dominada. Agora só tem uma saída. Foge, foge, Mulher Maravilha. Foge, foge, do Superman. Foge, foge, Mulher Maravilha. Foge, foge, do Superman. Foge, foge, Mulher Maravilha. Foge, foge, do Superman. Foge, foge, Mulher Maravilha. Foge, do Superman. Foge, foge, Mulher Maravilha. Foge, foge, do Superman. Foge, foge, Mulher Maravilha. Foge, foge, Mulher Maravilha. Foge, foge, do Superman. Foge, foge, Mulher Maravilha. Foge, do Superman. Banda Anjos do Melo. Mais tarde na Dama de Justiça. Superman ficou fraco, o Pinguim jogou Kryptonita. Lex Luthor e Coringa roubaram o laço da Mulher Maravilha. Superman ficou fraco, o Pinguim jogou Kryptonita. Lex Luthor e Coringa roubaram o laço da Mulher Maravilha. Liga na justiça, ela tá dominada. Agora só tem uma saída. Foge, foge, Mulher Maravilha. Foge, foge, Superman. Foge, foge, Mulher Maravilha. Foge, foge, do Superman. Foge, foge, Mulher Maravilha. Foge, foge, do Superman. Foge, foge, Mulher Maravilha. Foge, do Superman. Você é minha maravilha. Eu sou seu Superman. No swing desse sonho, eu quero ver você, meu bem. Você é minha maravilha. Eu sou seu Superman. No swing desse sonho, eu quero ver você. Liga na justiça, ela tá dominada. Agora só tem uma saída. Foge, foge, Mulher Maravilha. Foge, foge, Superman. Foge, foge, Mulher Maravilha. Foge, foge, Superman. Foge, foge, Mulher Maravilha. Foge, foge, Superman. Foge, foge, Mulher Maravilha. Foge, do Superman. Foge, foge, Mulher Maravilha. Foge, foge, Superman. Foge, foge, Mulher Maravilha. Banda MP7. Feita pra você. Fazendo a sua festa. O talentoso DJ Ney. DJ Ney das produções de Icoaraci. Só toca sucesso. Te ver, percebi que jamais vou te esquecer.